No Brasil, a cada ano, 30 mil jovens são assassinados. Desses, 77% são pretos. Números que ultrapassam do Sudão, Afeganistão e Iraque. Aos pretos do Brasil, estamos em território inimigo. Faz tempo, hein? Gambé da bote te leva, te oprime, te quebra e te fode, man. Chapada forte atira, te mata, são anjos da morte, man. Crime, mas crime praticam e ainda te diz que protege, man. Fada fudida que cospe na vida e detona sua vibe, man. Pronto pra caçar, eles saem pra pegar você. Querem te encontrar, pra te roubar e pra subir você. Nossa verdade julgada num cano que só cospe chumbo, enfim. Quem viu, não viu, fio. Quando percebe já tá num barril. De que lado tá, não importa se quer sobreviver. Mesmo sem moscar, vão te enquadrar e forjar pra você. Fico ligado porque vão jogar a culpa do bagulho em mim. Me fazer falar e a covardia toda assumir. Não vamos cá, cê dança. Falou demais, gerou desconfiança. Na quebrada ou em qualquer lugar, o seu dinheiro já virou fiança. Não vamos cá, cê dança. Falou demais, gerou desconfiança. Eu e um parceiro num carro sofremos um enquadro pesado, man. Numa blitz gambé, te rouba e te diz, tá tranquilo, man. Tá de caranga ou buzu, se te enquadrar os culacha é só um. Não dá trabalho nenhum, bota na conta que já foi mais um. Quantos foram jaz, se perguntarem nem sabem dizer. Sei que querem mais, cada vida que se vai dá prazer. Para os que calam a voz e a vida de famílias inteiras, sim. Engatilhados estão na busca do dinheiro que querem de mim. Não vão perguntar, atiram primeiro pra depois saber. Vão até criar uma cena de crime só pra te fuder. Espancamento que faz assumir as tretas e os bagulhos, sim. Engatilhados estão na busca do dinheiro que querem de mim. E se pra você tá de boa essa porra que vai ser cobrada. Quando eles entram até matam crianças na nossa quebrada. Vendo uma sorte tá no seu revólver, resolve a parada. Ninguém assume o estrago que faz a bala disparar. Se pra você tá de boa essa porra que vai ser cobrada. Quando eles entram até matam crianças na nossa quebrada. Vendo uma sorte tá no seu revólver, resolve a parada. Ninguém assume o estrago que faz a bala disparar. Não vamos cá, cê dança. Falou demais, gerou desconfiança. Na quebrada ou em qualquer lugar, o seu dinheiro já virou fiança. Não.